ultrapassado, ultrapassado, ideias velhas, uma mente enferrujada. É você que é uma velha enferrujada. Você não lê, você não busca conhecimento, mantém a mesma opinião daqueles outros que você viu na infância. Ficou preso durante anos no trabalho, não teve tempo pra si mesmo, não teve tempo para se descobrir, e agora quer debater com alguém lúdico a qualquer preço. Mente ultrapassada, mente ultrapassada, de onde não sai mais nada. Já perdeu, já morreu, fica nessa vida esperando a morte tão desejada. É assim a vida de um titio que não aproveitou nada.